Festival do Caranguejo! As batidas vão sincronizar tudo! Vai começar o CD especial do Festival! Mentiu, me usou e não quer mais. Pega

o Super Pop vai mostrar pra você. E eu me entrego a esse amor. Com Super Pop, DJ Zé Edson e Juninho, todas as luzes do Águias de Fogo, pra declarar toda essa emoção. Eu grito ao som do Super Pop, não desisto nunca mais desse amor. Vem na batida, vem na batida. Toma, toma, toma, toma. José e Vitor, Angélica também, o Alex. E aí, Leiliane? Todo mundo aqui vai. Te devorei assim, sem vergonha de provar o que me quer sentir. Fala, Eric! Vem se entregar pra mim. Mas não conseguiu apagar

Deixa eu abraçar com muito carinho aqui a nossa amiga NASA, que veio de São Caetano, junto com a Carol. Elas que são fã do Vanguard, estão aqui no Festival do Caranguejo. E falando em caranguejo, aqui na nossa cozinha, ainda tem coxinha, ainda tem torta salgada, caranguejo, sopa de caranguejo, com o melhor caranguejo da região. O casquinho também. Inclusive, a família Vanguard aqui no House Mix está degustando as iguarias feitas com o melhor caranguejo. E a Deusa, a nossa presidenta atual, fazendo realmente a diferença. Maluquinho, vai detonando, que a família falou que vai amanhecer hoje. Detona, garoto! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Eu sou maestro. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou. Eu sou maestro. Doido, mano. É uma coisa séria pra mim aí. Não, não, tô aqui com a Deusa, ó. A Deusa daqui, ó, do meu lado. Já, já tem sopa de mocotó. Sopa de mocotó. Maluquinho, tô sabendo, né? Uma porção pra gente aqui, pra ficar 100%, porque daqui a pouquinho tem um show completo. Já, já tem sopa de mocotó. Detona Top 10. Alguém que vai amar. Aí você vai saber que perdeu um grande amor. Meu maluquinho, a Deusa falou aqui, se tem como tu colocar um pouco de pressão pra galera. Pressão. A hora, papai! Pressão, mano! Porque hoje tem uma tonelada de fogos no show do Vanguard, meu irmão! Bora pra cima! O Mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Alô, Carol! Vai dar ou vai descer? Alô, vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Ó, vocês estavam com saudade disso aqui, né? Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do irmão. Dentro do irmão. O nosso amigo Seu Bima, do bairro Novo de Curuçá, você ouviu? DJ Mike, o Gugu é o piloto e o Pia é o copiloto. O Gugu é o piloto. Todo mundo rock do. Tu vai dar pau. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala. O Brendo também, a galera toda chegou. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco. Poxa, é bom! Louco, louco. Que a culpa não foi minha, a culpa foi do maluquinho que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Que a culpa não foi minha, a culpa foi do maluquinho. Quem foi mesmo? Que a culpa não foi minha, a culpa foi do maluquinho que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Que a culpa não foi minha, todo mundo vem, todo mundo vem. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Entra seco, sai molhado, é nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado, entra seco, talalala. Entra seco, sai molhado, é nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado, entra seco, talalala. E as mega piraginhas de São Caetano. Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão. Fica, fica, fica, fica. Fica, fica, fica, fica. Vai dançar, vai descendo até o chão. Isso que faz eles felizes. DJ Lohan que tá tocando. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem. Família 5G! O DJ Gugas invadimos de pedreiro. E comemos varai xené, varai xené, varai xené, varai xené. E comemos varai xené,

Que tem doida quando vê os cara doi, os cara doi, os cara doi, os cara doi, os cara doi, os cara doi, os cara doi, os cara doi, os cara. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pegar o que me fez sofrer. Curtíssimo Natan também! Toda essa galera curtindo! Na virada, e com a equipe ficha, ficha 28 do Tala eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tala eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Agora vai. Tá começando, vai! Avisando a galera que tá tudo na promoção agora. Ainda temos torta de caranguejo, o casquinho de caranguejo, coxinha, pastel e sopa. E já tá saindo a sopa de mocotó, meu irmão. Eu por aqui, olha a minha barriga como tá já, meu irmão. Eu e o Genatan, meu amigo, as melhores iguarias feitas à base do caranguejo. A minha presidente Deusa tá por aqui, a galera também na nossa cozinha. E a galera que tá aí, meio já um pouco pesado, é só chegar aqui para renovar as energias, que com certeza a gente já vai amanhecer aqui, tá bom? Então, se você quiser comer qualquer iguaria feito com o melhor caranguejo, é só chegar aqui na nossa cozinha, tá bom? Um abraço a NASA e também a Carol de São Caetano. Detona Top 10! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. Ainda temos o Takaká, maluquino! Lá vem uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos sem cheirão. Que mais, Saldo? Que mais? Valdo, fala comigo, vai! Só quis brincar com meu coração. Passeia, passeia aí, vai! Sei a quem se faz, a quem se paga. Que em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver. Falou, Bredo! É nóis, é nóis! Amanhã tem mais! Aliás, massagem! Pode sofrer! Daqui eu vou pra Belém! Nunca mais! Mas pra semana é nóis! Dá pra você! Pode chorar! Oi, Valdo! Falando em coxinha, olha a galera do Mega Pop como tá aqui, meu irmão. Compraram mais de 20 coxinhas e estão aqui nessa rodada bacana, meu amigo. Hoje toda a galera do Mega Pop, o Águia, aqui de São João da Ponta, meu irmão. O meu fortíssimo Natan, o subgerente mais, o cara que tem mais dinheiro. Hoje sai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma.

A nossa brocha maltratada tá com a gente, alô Marquinho, tá no setor dele. Bora, Marco, bora beber, bora amanhecer, maninho! Expressão com a gente, o Ailson, o Elson estão na área também, meu irmão. Cadê o menino? Ô menino, posso parar com esse negócio de tus, tus, tus, tus. Que negócio é esse, meu filho? O segurança da Gozama também estão na área aí, mano. Firme e forte, né, mano? Eu gostei muito. Mas tuts, tuts, tuts, tuts, não. É que existe na música. Fala, Natan, fala comigo, Natan. Assim. Assim. Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Mexe. A minha boca tá cansada. Quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio, o som. Ele é digital. O cenário é elétrico. Mexe a cabeça e o tradição com as melhores bandas e aparelhagens. Bloco do Alho, a galera invade. Tempesta na... E aí, fortíssimo!